Por que não gritam, meninos, nos auditórios fechados, as dores e desatinos, o choro dos desgraçados, a bondade dos ladinos, a razão dos desvairados? Por que não gritam, meninos? Por que? Por que? Por que não mostram, meninos, nas suas reuniões, o falho amor dos perinos, os donos das delações, o grosso dos falsos filhos, os lacais dos ladrões? Por que não mostram, meninos? Por que? Por que? Por que? Por que das fugas, crianças, nas matas da solidão, trocando o amor das lambanças pela autotraição, fazer das veias tão mansas pra morte, pasto e ração? Por que das fugas, crianças? Por que? Por que? A sede dos pequeninos, a solidão dos reféns, o caráter cabotinho dos cretinos de Belém. Por que não buscam, meninos? Por que? Por que? Por que não olham, rapazes, os dissabores contidos, o ódio de kamikazes no plasma dos desvalidos, na tinta dos manuscritos, no teor de cada frase? Por que não olham, rapazes? Por que? Por que? Por que? Pergunta, enfim, a garotos, aos inquilinos das gretas, albinos negros e rotos, mulheres de negras tetas, se dormiram quando brotos, nas areias da ampulheta.